0 graus com 9 nós, altímetro no 0 nono. 1011, autorizado pouso da 1-0, vou no 868. Confirma o vento para o gol no 868. 110,9. 110,9, obrigado. Bruno 34, aguarde cópia. Bravo, confere. Xené 6212, Chime Torre, 1 minuto, decimal 95. 1895, grato, boa noite, 6212. Boa noite. 9. 219, gol 1861. 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 2. Azul 5001, 251, 3395. Alternativa. Sim, obrigado, bom trabalho. 5, 10 anos. Amém. No 098, autorizada a chegada a mar e desça para 2 mil pés. Quem negar, no 011. Autorizado. Zero, tem baixado travado, 6212. 6212, livre pouso no 0, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 09. Autorizado pouso no 0, 6212. Gol 1868 na escuta do solo. Salvador, boa noite, gol 1868. Gol 1868, boa noite, ingresse agora, Juliette, 08 ao portão. Juliette, 08. Voadora, voo 9250 para o táxi com 99 no POP, 3 horas e 52, alternando Natal. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, ponto de espera Torre, 118.95, ajuste no 01, ótimo voo. Autorizado táxi via Índia, 118.95, ajuste 101. Obrigado. Salas 4-1, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. Gente, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. 219, 219. Salvador, uma boa noite, o Xené 6202 de Zona CC. Xené 6202, boa noite. Alfa, Juliette, remota 08, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador? Alfa, Juliette, remota 08, no pátio 3, 6212. Salvador, boa noite, eu vou no 9250, aproximando o ponto de espera, pronto. 9250, linha decola da 10, vento no 00 graus, com no 09. A linha decola da 10, eu vou 9250. No 34 para Maceió, já tem um sim. Informação em curso é Bravo, copia 370. Voo no 34, autorizado Salvador Maceió, nível 370, decola dona 0, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, via UISP 58, 55, 56 no transponder, controle opera 119.35. Voo no 34 faz a passagem do Oxané, que vai ingressar agora a Juliette lá pro pátio 3, após a liberação do mesmo, quando a equipe só o chão para o táxi. Palestina 1982, Cria de Mar. Arrive descending 3000 feet, Kilometer 011. 250, decolar 245, controle 119, decimal 35, bom voo. 119935, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o Gol 9250. Gol 9250, contato radar decolagem, suba para nível de voo 390, saída Fuca. 390 na Fuca, 9250. Rua 360253, alterna Salvador, confirme? De táxi até o ponto de espera, interface principal Índia, no ponto de espera Torre, em 18.95, ajustando 1012, um ótimo voo. Para puxa estacionamento, chanel 624, condicionado. O chanel 624, fica condicionado após a passagem da aeronave da Gol a sua cauda, com a equipe de solo, chama para táxi. Mas o Gol está autorizado a chamar para o táxi 624. Gol 9250, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 33.65. 26.85.33.65, gol 9250, obrigado, boa noite. Boa noite. 3600, autorizado a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH no 012. Autorizado, estado 3600. Ativo. 1-3-4, decolando ao 5-2, controle 1, 9-3-5, com voo. 9-3-5, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, 1-1-3-4, da Gol decola. 1-1-3-4, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 670 e saída PUCA. 370, Pucca, quando possível, vou a Aracaju. Aguarde, coordenação com o Centro Recife. Madeira, obrigado. Presidente do Madrid. Europa 08, Solete, copy. Copy, go ahead, please. Clear Madrid, flight level 370, via Upzu 10 until Natal, after flight planning route. Take off 10, first turn left, Pucca departure, easy path transition, 5561, Skolk Salvador, approach control, 119.35. Argentina 1902, descending 2000 feet, clear the final IOS flight service localized. Okay, clear to 2000 feet on Greenwich 1011 and to clear to IMS, X-ray runway Y1. Argentina 1902, QNH 1012. QNH 1012. Gate 11. Olha, só tá 3 mil pés. We'll call you for the setup just right now. Coordinates is well set, reporting AB08 for the setup. I hear that, we will wait for it. Torre Salvador 1098, passando externo, baixo chegou. Vicente, livre pouso na 10, vento 100 graus, 109, altímetro 1012. 1012, livre pouso pista 10, 1098. Gate 08. Oh yes, era mais direto. Então, e bater na saída. Solicita final 350. Tem mais coordenação com o tempo de novo. Guardando. Zuno 52 Jatão, foi direto TAP, desce até o 50, QNH 1012. Zuno 134, autorizado no final 350. 35 final, grato, 1134. Salvador de Europa Zero 8. Europa Zero 8, go ahead. Can I start the pushback? Europa Zero 8, clear, pushback. Startup AB Gate 08. Coordinates is around that. Okay, we'll do that. Ainda gol, após o mesmo ali, mantendo zero. 26600, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Play, após estabilizado no localizador. 2000, vai reportar estabilizado, localizador 3600. Tá, 3152, desça para 3000 pés. Azul 4107, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é negar 1012. Zero, 098, solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo, solo. Boa noite, o gol 1098, que trouxe. 1098, boa noite. Alfa Juliette 02 no portão. Alfa Juliette 2, boa noite. 2685-3365, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Argentina 1982, complete final, contact tally 118.95. 118.95, so long, have a good night, thank you. Good evening, Argentina 1912, localizer. Argentina 1912, report outer marker. Report on outer marker, Argentina 1912, ILS X-ray runway 10. Decolador 59, controle 19, decimal 35, bom voo. 19, 35, uma boa noite, 224. Controle, Salvador, muito boa noite, Oxenero 6224. Oxenero 6224, contato radar de colagem, suba para nível de voo 190, sai da PUC. Atenção 190, sai da PUC, 6224. Now 1, 9012. Roger, clear to land, runway 10, wind 110 degrees with 10 knots, QNH 1012. Okay, landing on runway 10, Argentina 1912. Lambda 2-4, direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 6224. 19012 on the ground at 02, vacate to the right, call ground 121.9er. Vacate via taxiway Foxtrot, 121.9er, have a good night, bye bye. Ground, Argentina 19012. Argentina 19012, clear taxi Alpha, report your route short to Juliet. Via taxi Alpha and short Juliet, Argentina 19012. Ground 3152, desça para 2000 pés, utilizada final do procedimento ILS X-ray, é estabilizado no localizador. 2000 vai informar, estabilizar no localizador, tá? 3. Azul 4107, desça até 3000 pés, o QNH 1012. Linha 00 na escuta da torre. Boa noite, passou sim para baixar e travado. Boa noite, timbre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 99, altímetro no 0 no 2. Timbre pouso 1-0, 1-2, 3-600. Xenema 224, chame centro Recife, frequência no 26, decimal 85, até no 33, decimal 65. Azul 4107, é o número 2 na aproximação, está seguindo o tráfego 12 horas 9 milhas, reduza a velocidade para 2109. Bom, 8, decimal 95, QNH 1012. 1012, clear the taxi holiday point, runway 10, and when at holiday point, contact tower 118905, Europa 084. Obrigado, meu Deus, escuta. Ground Control, Argentina 19012, on taxiway Alpha next to Juliet. Argentina 19012, maintain position. Maintain position. For sure, Juliet, Argentina 19012. Tá 3600, solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219. Canal 219, o TAN 3600? Afirmo. Fala, TAN 3600, levou a sua escolha. TAN 3600, Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette para 04. Argentina 1912, clear Juliet, gate 11, follow yellow vehicle until gate. Ok, clear the taxi via Juliet, apron, and wait the green, yellow vehicle, gate 11, Argentina 1912. Runway 10. Europa 084, cleared for line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 8 knots. Yes, to line up and take off runway 10, Europa 084. No 4107, você para 2000 pés, autorizado sinal ILS, foi estabilizado no localizador. Estabilizando a ILS com, aliás, localizador que eu preciso de serviço, tá 3152 chame torre, 1 decimal 95. 1895, confirma? Afirmo, 1895. Obrigado, boa noite. Boa noite, esse é o TAN 3152, sinal ILS, pista 10, baixar para lá. Boa noite, 3152, aguarde pista livre. Nada, pista livre, TAN 3152. Livre pouso da 10, vento 10 graus com 8 nós, altímetro 1012. 1012, pouso livre 10, queira por gentileza confirmar o vento? 120 com 8. 120 com 8, obrigado. Europa 084, airborne at 12, departure 119.35, have a good flight. 119.35, thank you, see you, bye bye. Bravo 4107, Passanandu, na completa aproximação, Chinatown, 1-9-3-9-9-6. 118-914, obrigado, boa noite. Boa noite. Departure, good morning, Europa 084, passing 2000 feet. 084, radio contact, climate flight level 370, Poca departure. We climb flight level 370, Poca departure, Europa 084. Passou externo, baixou para voo, azul 407. Gente, vento 1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 2, aguarde pista livre. 1012, vento alinhado, aguarde pista livre, 4107. 3152, solo aos 1-5, livre direita, solo 1-2, 1-9. 19, livre direita, boa. Livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 2. Livre pouso na 1-0, 407. Zona 52 na escuta do solo. Fiz 152, mas solo 1-2, 1-9. 3-9. Vai te dar 3-1-1-5-2, livrou. Tá, 3-1-5-2, boa noite, Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette 06. Azul 4107, solo 1-7, livre à direita, solo 1-2, 1-9. Autorizado o procedimento, 6-2-4. Disse mantendo o jogo autorizado final do procedimento, Xanema 258. Dado, né? Está precisando. no 868, boa noite, a informação em curso é a Charlie. Copia o nível 230 para Aracaju. Autorizado Salvador Aracaju, nível 230. Decola da 90, curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. 5574 no transponder, controle opera 119.35. Uno 868, controle operando 119.35, a saída é Pouca, após Amo, após direto Aracaju. Cotejamento correto, Same Pro, pushback a sala mesmo 08. Chame 25, chame Torre, 118, decimal 95. 89. Europa 084, contact sinal, receive center on frequency 126, decimal 85. If unable, 13365. Roger, we contact 12685, unable 13365. Europa 084, follow. Follow. 8, livre pouso na 10, vento 10 graus com 09, altímetro 0 no desfile. Livre pouso na 258, solo 25, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Paulo, Oxan 6258, boa noite. Oxan 6258, boa noite. Alfa, Juliette, 05, portão. Alfa, Juliette, confirma o portão. 05. 05. Portugal 024, ready to copy? We are ready, go ahead. É Portugal 024, clear Lima, Papá, Papá, Tango, flight level 350, Momo, departure G20 transition, via up whisk 50, until Mike Sierra Sierra, after flight planning route, take off 10, first turn left, 5576 Cox, Salvador Approach Control 119.35. P024, read the back correct, report for startup and push. Por 868 no 08, quando a equipe está no chão para atacar. O 970, informação Charlie confere, copia 370 para Campinas. Autorizado Salvador Campina Grande, nível 370. Eu fiz o 10, decolada 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipa. Se 5575 no transponder, controle opera 119, decimal 35. Só confirme por gentileza o nível autorizado. Cotejamento correto, sendo pronto, se tiver questionamento. Estamos aqui para a coordenada nível 340. Aceita a larga coordenação? Autorizado Salvador com fins, nível 340, via OPZ196, Panin, conforme rota do plano de voo, decola da 90, curva direita, Dael, Leda Bridge. 5572, num transponder, controle opera 119.35. Confirmando o transponder 5572, vai decolar da 90 com curva direita. Afirmo da aula da brilha saída, via o pesolão na meia. Afirmo o cotejamento correto, chame pronto se tiver cancelamento 01. Até o ponto de espera, veio a parte principal, Índia, no ponto de espera, torre 18 decimal 95, ajustando no 0 no 2, um ótimo voo. Trapeio, Índia, no ponto de espera, 8 no 5, ajustando no 0 no 2, então, boa noite. A informação em curso, Charlie, copia? Copia. Autorizado Salvador Natal, nível 370, via Pesolo 10, decolada 10, com curva de à esquerda, corrigindo, curva à esquerda após a decolagem. Saída pouca, transição Zipar, 5001 no transponder, controle opera 119.35. Entre as instruções da carta na saída pouca. Autorizado 370, conforme, decola 10, curva esquerda, PUCA Zipar 5001, geral 35, 098. Procedimento correto, chame pronto, se tiver cancelamento 02.